A lua que no céu surgiu não é a mesma que te viu nascer dos braços meus. Cai a noite sobre nosso amor, e agora só restou do amor uma palavra a Deus. A vontade de ficar, mas tendo de ir embora. Ah, que amar é se ir morrendo pela vida fora. É refletir na lágrima um momento breve de uma estrela pura cuja luz morreu. Mulher estrela, refugir, parte, mas antes de partir, rasga meu coração. Grava as garras no meu peito em dor, e esvai em sangue todo amor, toda desilusão. Vontade de ficar, mas tendo de ir embora. Que amar é se ir morrendo pela vida fora. É refletir na lágrima um momento breve de uma estrela pura cuja luz morreu numa noite escura e triste como...